Na tarde desta segunda-feira, por volta de 16 horas, socorristas do SIAT e policiais militares foram deslocados para a rua Lindo Oeste, número 85, no bairro Lagoa Dourada, proximidades de um supermercado. O atendimento era para uma vítima de pessoa ferida por golpes de arma branca, faca. No local, os socorristas se depararam com um jovem com diversas facadas no tórax e nas costas, sendo imediatamente acionado o apoio médico. A vítima foi identificada como Lucas Soares Leal, de 19 anos. Segundo Lucas, ele estava em companhia de três amigos fumando maconha, quando se desentendeu com os parceiros. Em determinado momento, houve luta e os colegas de cigarro de maconha desferiram os golpes. Comentou ele dentro da ambulância: se eu me salvar, vou me vingar de um por um. O que indica que teremos mais situações de violência em Três Lagoas em breve. Servidores da Guarda Municipal realizaram a segurança dos socorristas no atendimento. A vítima foi encaminhada em estado gravíssimo, com 6 perfurações ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A situação é considerada com risco de morte pelo médico que atendeu a ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.